salve, salve, salve todos os trabalhadores, quem faz esse Brasil funcionar, respeita. A vida do trabalhador não é mole não. São 8 horas explorados, moro sangue bom. Eu quero te contar um pouco dessa história real. Trabalhadores no Brasil estão sempre passando mal. Antigamente eram 12, 14 horas. Entre os adultos, as crianças não ficavam de fora. Explorado é sempre o proletariado. Explorador é patronal, vocês estão ligados. A resistência é preciso pra poder mudar. Associação, sindicato, o povo quer lutar pela melhoria da qualidade de vida. Hoje lá na greve tomou porrada da polícia. Trabalhadores do Brasil são trabalhadores. Trabalhadores do Brasil são esquecidos. Trabalhadores do Brasil vivem falidos. Trabalhadores do Brasil são esquecidos. Trabalhadores do Brasil vivem falidos. Trabalhadores do Brasil são esquecidos. Trabalhadores do Brasil vivem falidos. Trabalhadores do Brasil são esquecidos. Me respondam por favor quem construiu o Brasil. Toda a cidade, a riqueza, a ponte e o rio. Será que foi o presidente? Eu quero saber. Se a pergunta está difícil, eu vou lhe responder. Toda a cidade foi erguida pelo trabalhador. Na ponte Rio, Niterói, vários morreram, morou. E isso não é contado em sala de aula. Eu tô bolado e contribuo com meu povo agora. Com a comunicação comunitária, irmão. Leiam o livro, Muralha da Linguagem, então. Vamos lutar para essa história mudar. Trabalhadores têm que ser respeitados, rapá. Trabalhadores do Brasil têm valores. Trabalhadores do Brasil são esquecidos. Trabalhadores do Brasil vivem falidos. Trabalhadores do Brasil são esquecidos. Trabalhadores do Brasil vivem falidos. Trabalhadores do Brasil são esquecidos. Trabalhadores do Brasil vivem falidos. Trabalhadores do Brasil são esquecidos. Oh, isso tem que mudar. Aê, isso tem que mudar. São os trabalhadores que fazem a cidade girar. Oh, oh, isso tem que mudar. Aê, isso tem que mudar. São os trabalhadores que fazem a cidade girar.